Quero cumprimentar o presidente, membros da mesa, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui nesta noite. Como é bom receber tantas pessoas aqui na sessão. Geralmente é meia dúzia de pessoas que vêm aqui, mas hoje quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando. Sobre o hospital, pessoal do que está aqui, não vou fazer muito comentário em relação ao hospital, mas a mesma tristeza que a comunidade está sentindo é a tristeza que nós sentimos, né? Nós somos cidadão igual a qualquer pessoa e diariamente as pessoas nos procuram para relatar problemas do hospital. Então, vamos aguardar nos próximos dias aí, o prefeito já está, tivemos reunidos de manhã, já está correndo atrás para uma nova empresa, mais rápido possível, assumir de verdade esse hospital para nós ter uma saúde de qualidade. Da mesma forma, também quero cumprimentar o pessoal do quilômetro 4, o presidente Rogério, tá, o seu Darcy, demais membros aí da comunidade do quilômetro 4. Estou com vocês, né? Jamais nós poderíamos aceitar um presídio no quilômetro 4. Por outro lado, presídio é importante, né? Nós tanto queremos segurança, né? Cobramos por segurança, arrombaram minha casa, prenderam o meliante lá e no outro dia soltaram. Muitas vezes por falta de espaço para botar o preso. Né? Não tem como nós querer cobrar segurança se não existe presídio. Presídio, sou a favor do presídio, mas não do quilômetro 4. Né? Presídio tem que ser num lugar mais distante, mais isolado. Mas estou aí com vocês. Foi anunciado essa semana pelo prefeito municipal aí um investimento aí de mais de 6 milhões de reais, né? Onde vão ser pavimentadas acho que mais de 30 ruas no nosso município, né? Entre esses bairros Tucanos, Amundo Novo, Santa Rosa, Empresa, Santa Maria, Medianeira, Cruzeiro do Sul, Eldorado e Santa Maria, né? Então, mais ruas pavimentadas aí para os nossos moradores, tá? Aquele que tem chão batido quer calçamento, aquele que tem calçamento quer um asfalto, e é vida que segue. Então, o município tem que fazer financiamento para dar melhoria para a população. É claro que não vão ser atendidas todas as ruas que a população deseja, mas de pouco a pouco a cidade vai melhorando. Também quero dizer que hoje de manhã, nessa terça-feira, entreguei um ofício para a Secretaria da Agricultura, também entreguei nas mãos do prefeito um ofício do meu gabinete, né, em relação à seca que está ocorrendo aí no nosso município e em todo o estado, né. Fui acionado por moradores do Morro Alto, pessoas que lá perderam a roça de feijão já. O seu Valdir e a dona Neuza me mandaram foto lá que a roça de feijão secou. E esse pessoal também abastece a agricultura familiar, né, a merenda escolar para o nosso colégio. Então eu pedi ao prefeito, ao pessoal da agricultura, que se mantém informado, fique atento, para que numa emergência, uma necessidade, possa acionar os bombeiros ou algum mecanismo para abastecer esse produtor rural com água, que a coisa realmente não está bonita em todo o nosso estado. Então entreguei esse documento hoje pela manhã. Também entreguei, fiz um pedido para a Secretaria de Obras, conserto de cano quebrado ali na rua Adolfo Quinalti, bairro Santa Terezinha. Pessoas que estão com esgoto a céu aberto e não suportam mais o mau cheiro. Então pedi que a Secretaria de Obras conserte ali o mais rápido possível. Também quero dividir com a comunidade, né, através de uma pesquisa que foi feita pela empresa Primer, né, aqui em nosso município, e recebi nesta semana o que eu quero dividir com vocês, o certificado de vereador mais atuante de 2019. Então, isso não vai me envaidecer, não vai me fazer mais nem menos, mas eu gostaria de dividir com a comunidade, né? E isso vai me dar mais motivo para eu continuar trabalhando em prol da nossa comunidade que tanto merece atenção. Seria isso, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.